maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Que às 10 da noite o forró já está de pé, a sanfoneira abre a sanfona e só se vê chegar mulher. Tendo café, caldo de feijão no bar, com meia leve, se escuta o som do chinelo chiar. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique, a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique, se a gente quer um hippie que o cabra nos abumbanda. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique, a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique, se a gente quer um hippie que o cabra nos abumbanda. É o forró Mastruz com leite, só no chiado da chinela. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Chega a mulher, tendo café, caldo de feijão no bar, com meia légua, se escuta o som do chinelo chiar. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique, a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique, se a gente quer um hippie que o cabra nos abumba dá. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique, a poeira levantar. É xililique, xililique, xililique.